2008, J3 e a família de volta. Esse som é dedicado a toda a comunidade do Morro do Quadro, Vila Rubim, onde há 15 anos atrás a música começou pra mim. Nossa história continua. Deixa um salve pros guerreiros de Santo Antônio, Parque Moscoso, Centro. Tamo junto. Todo dia na função, ele é a missão. Irmã do torcedor, alerta pra qualquer situação. Irmão, a pregação não é em vão, não. Essa mora do gueto é o nome só da estação. Todo dia na função, ele é a missão. Irmã do torcedor, alerta pra qualquer situação. Irmão, a pregação não é em vão, não. Questão que nunca dependeu da tua opinião. Enquanto a gente corre na frente, os ratos correm atrás, tentando atrasar. Eu agradeço a força e vou lutar com toda a garra do leão da tribo de Judá. Chegou o nosso bonde, pode acreditar. Como disse o mensageiro, só Deus pode me julgar. Nossa tribo só guerreiro, não adianta conspirar. Tudo é vai e volta, o povo se revolta. Se o pobre fica na cela e o rico a justiça solta. É a lei da providência, a verdade te liberta. Desperta a consciência, mantenha sua mente aberta. Pro gueto a ideia é certa e a rua entra em alerta. Babilônia em chamas, vamos logo ao que interessa. Agora presta atenção, crianças saiam da sala. Tá na hora do outro, quem vacilou vai pra vala. Então parceiro, cuidado com o exagero, pois no final só vão restar os verdadeiros. Todo dia na função, ele é a missão. Irmã do torcedor, alerta pra qualquer situação. Irmão, a pregação não é em vão, não. Essa hora do gueto é o nome só da estação. Todo dia na função, ele é a missão. Irmã do torcedor, alerta pra qualquer situação. Irmão, a pregação não é em vão, não. Do gueto recuperou a vontade de fazer o rap com muito amor inteligente. Com Deus no coração, segue em frente. Aperte o play, bote o capacete e a corrente. Diversão brasileira, J3, tamo aí. Representando todos os filhos de zumbi. Sentindo o sol brilhar na frente, acordando pra vida. Então demorou, fecha junto é a família. Fechado os parceiros, jacaré, ciclop, shimu. Esse é nosso clássico, igual Fla-Flu. Vem pra esse jogo que o estádio tá lotado. Se tu é rap raça, então joga a mão pro alto. Cê corre tanto, então aonde você quer chegar? Convite de família, claro, eu vou representar. Nossa história começou faz muito tempo. Pra quem dizia que só a garoto tem talento. O assunto rola na roda como se fosse bola. Quer ser vitorioso, então vamos embora. Na ilha de Vitória, que traz inspiração. Foi já quem misturou J3 com inversão. Nesse caminho tamo junto e misturado. Faço o que posso, não vou ficar parado. Levante agora para não ficar de bobo. Tá todo mundo correndo, deixa eu seguir o povo. O tempo passa, então valeu pela atenção. O som só bate se é feito com o coração. Faço o que tem que fazer, não deixe pra mais tarde. Eu fico por aqui, muito obrigado, amizade. Todo dia na função, ele é a missão. Irmã do torcedor, alerta pra qualquer situação. Irmão, a pregação não é em vão, não. É uma questão que nunca dependeu da tua opinião. Todo dia na função, ele é a missão. Irmã do torcedor, alerta pra qualquer situação. Irmão, a pregação não é em vão, não. De uma história que a gente começou pra celebrar a grande vitória dos parceiros. Demorou, mas tamo junto, discutindo vários assuntos, defendendo nossas ideias e sempre pisando fundo. Fazendo arte sempre intenso e profundo. Passado da zona norte, guerreiro do submundo, fruto de muito amor e muita desilusão. Antepassado de cor, filho da contradição. De coração, fortalecendo com meus irmãos. Entendo minha posição, respeito sua condição. Luto por educação, espalhando minha cultura. Guerreiro verde e amarelo, o herdeiro da ditadura, opinião. Eu sei que vários têm diferente, mas minha missão, eu sei que é ajudar minha gente. A munição tá no pente, meus parceiros acionados. Quem quiser quebrar corrente vai sair machucado. Todo dia na função, ele é a missão. Irmã do torcedor, alerta pra qualquer situação. Irmão, a pregação não é em vão, não.